Boa noite, Gol 817. Bom dia, 817, pronto para cópia? Prossiga. 360 Guarulhos, via rota do plano de voo. Primeiro é Pesolo 14 até Groove, conforme. A decola da 10 com curva direita, subida da El. Após da El Lida, após Lida direto Crat. Aciona 5477 e o controle em 1935. Boa noite, 817. 360, Pesolo 14 até Grosso. Decola da 10, curva direita, da El Leda após Crat. 5577 no transponder e 1935 controle. 5477. 5477. Chame pronto o portão 3. Se amará. Descendo 2000 feet, altimetria 1012. Report on localized course, go 271. Ok, we're clear now to 2000 feet and cut it back. We're 110, go 271. Salvador, Gol 817, posicionamento, posição... Posição 3. Autorizado, time tag. Reportado, tá. 272, request? Yes, sir. We request exactly after Mary position. Maintaining heading 060 due to weather deviation for about 15 miles or more than this. And then resume the approach, flying to Sierra Vista 366 at 2 o'clock. Okay, 1271, clear deviation at the deviation fly headed Tuna position. Report on localized cost. Okay, Tuna, after all day. Approach, just confirming we are flying by the position. Antenna is a little bit miles behind of us. And then, after Mara, flying to Sierra Vista 366, okay? Okay, and after Mari, correction, after the VHF fly Sierra Vista 366, 1271. Okay, thank you. Salvador, gol 18197 para o TAC, 21 a bordo, 351 Galeão. Repita apenas o POB? 121, 121. Ok, copiado. Salve, autorizado, táxi, alinhamento e decolagem, da 10, vento calmo, gol no 817. Autorizado, táxi, alinhamento e decolagem da 10, gol 18197. Vento repetindo calmo. Ok. One two seven one back in track. India 1271. Report descend 2,500 feet. Altimeter 1013. Go 1271. Report final. Okay, we'll clear down to 2,500. 1013. Call you back for final. Inocente, decolada aos 41, chame em 1935, bom dia. 1935, boa. Controle, bom, 817, decolou. 817, contato radar, suba para nível 360, Rui Dael. 360, roda aí, 1817. 265, se autorizado 380 para o Galeão com forma repetitivo. Decola da 110 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev. Upper November 857 até Seguro. Após Upper Zulu no meio até Gruf. Upper Zulu 14 conforme a rota do plano de voo. Aciona 55 no zero e o controle em 1935. Então 3265. Pisado Galeão 380. Upper Whisky 50. Bidev Upper November 857 seguro. Upper Zulu 1 no meio grupo. Upper Zulu 1 no 4. Decola pista 1 no zero. Curva direita da El Ledo Bidev. Aciona 55 no zero e o controle em 1935, portanto 3265. Chame para puxa acionar. Chamará para puxa acionamento, TAM 3265. The tower frequency woman 8.6. Go 1271. Thanks, bye, good day. Autorizado, pouso, zona zero, vento calmo, voo no 271. Ok, ele pouso, zona zero, voo 271. 817, chame Recife, frequência 1251, nota 3325, bom dia. 1251, alternando? 133, decimal 25. Boa, 3325, secundária. Bom dia. Quando posto autorizado, 90 pro 271. Sim, ativo, vem calmo. Voo 271 no Solos 48, libere a direita na minha escuta, prossiga via Fox, Alpha e chame antes da Juliette. Fox, Alpha e chama antes da Juliette na sua escuta, no voo 1271. Salvador, o TAN 3265, gate número 5 para o posicionamento. Ok, correndo com a equipe de sol, após a passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda que vai ingressar na parte 1, está livre no 5, eu chamo o táxi. Aquilo vai coordenar aqui com o pessoal, após a passagem da aeronave da Gol, está livre para o estacionamento do 3265. Gol 271, por gentileza, agilize o táxi o máximo possível, ok? Ah, tá, estamos agilizando. Tá, também, já, mais um pouquinho, estamos próximos, Juliette. Pode ingressar? Ingresso Juliette, portão 03. 271. Tá, ok.